sol brilha intenso logo acima de nossas cabeças. De mãos dadas vamos nesse ambiente hostil. Lado a lado, solidão e companhia, dias e dias de pura alegria. É tudo tão intenso e secreto como nós queremos. Conversamos tantas coisas que não parece ser real. E quando você vai embora, passam-se as horas e o sol vai embora, e a noite vem com seu abraço frio. Passam-se as horas e o sol vai embora, e a noite vem com seu abraço frio. Sem saber que pra sempre.